Fecheiros 60, capítulo 28. Discussão acalorada. À noite, Ian estava com os olhos vidrados e quente ao toque. Sentou-se na cama para me cumprimentar, mas balançou assustadoramente e alarmando-me com os olhos sem se focarem. Eu não tinha a menor dúvida, mas observei-lhe a boca para confirmar. Como esperava, os pequenos pontos de cóplic apareciam brancos contra a membrana mucosa cor-de-rosa. Apesar de a pele do pescoço ainda estar clara e parecida com a de uma criança sob os seus cabelos, mostrava uma série de pontos pequenos cor-de-rosa, aparentemente inofensivos. Muito bem, disse eu resignada, apanhaste sarampo. É melhor ir para casa para eu poder cuidar de ti mais facilmente. Tenho sarampo? Vou morrer? Perguntou ele. Ele parecia apenas ligeiramente interessado. Atenção concentrada nos seus pensamentos interiores. Não, respondi casualmente, acreditando estar certa. Mas estás a sentir-te muito mal, não estás? Dói-me um bocado a cabeça, disse ele. Percebi que era verdade. Ele franzia o senho e até se me cerrava os olhos sob uma luz fraca como a da vela. Mas ainda conseguia andar, o que era bom, pensei eu. Enquanto o observava a descer com dificuldade a escada do palheiro. Apesar de ser muito magro e esguio, ele era cerca de 20 centímetros mais alto do que eu e pesava pelo menos mais 15 quilos. A distância até à cabana não passava de 20 metros, mas Ian tremia de exaustão quando lá entrou. Lord John sentou-se quando entramos e mexeu-se para sair da cama, mas eu acenei para que ele ficasse. Fica aí, disse eu, sentando Ian num banquinho. Eu cá me desenrasco. Eu estava a dormir na cama de rodízios. Já estava pronta com lençóis, cobertores e almofada. Tirei as calças e as meias a Ian e deitei-o. Ele estava corado e suado e parecia muito mais doente do que antes, na penumbra dos seus aposentos. A infusão de casca de salgueiro que eu deixara macerar estava escura e aromática, pronta para ser bebida. Despejei-a cuidadosamente numa chávena, olhando para Lord John enquanto o fazia. Eu tinha feito isto para si, mas se puder esperar, por favor, dê a infusão ao rapaz, disse ele balançando a mão. Posso esperar tranquilamente, mas não posso ajudá-la? Pensei em sugerir que se ele realmente quisesse ajudar, poderia ir à latrina, em vez de usar o penico, que eu teria que esvaziar. Mas percebi que ele ainda não estava em condições de andar sozinho à noite. Não queria ter de explicar ao pequeno William que eu deixara o seu único pai, ou quem ele pensava ser o seu único pai, ser devorado por ursos ou contrair uma pneumonia. Então simplesmente abanei a cabeça e educadamente e ajoelhei-me diante da cama para dar a infusão a Ian. Ele sentia-se suficientemente bem para fazer caretas e reclamar do gosto da bebida, o que me acalmou. Mas era evidente que a dor de cabeça era muito forte. A linha entre as suas sobrancelhas estava nítida, como se tivesse sido entalhada com uma faca. Assentei-me na cama de rodízios e coloquei a cabeça dele no meu colo, esfregando-lhe as têmporas delicadamente. Então pousei os polegares nas órbitas dos seus olhos, pressionando com firmeza para cima, em direção às sobrancelhas. Ele emitiu um som de desconforto, mas depois relaxou, a cabeça pesada na minha coxa. Respira simplesmente, disse-lhe. Não te preocupes se sentires dor no início. Quer dizer que estou no ponto certo. Está bem, murmurou ele, as palavras um pouco arrastadas. Ele agarrou no meu pulso com a mão grande e muito quente. Isso é coisa do chinês, não é? Exatamente. Ele está a referir-se a Yi Tianshou, o Sr. Willoughby, expliquei a Lord John, que observava o procedimento com uma expressão confusa. É um modo de aliviar a dor, fazendo pressão em alguns pontos do corpo. Este movimento é bom para a dor de cabeça. O chinês ensinou-me a fazer isto. Senti uma ligeira relutância em mencionar o pequeno chinês, a Lord John, já que na última vez em que nos encontramos, na Jamaica, Lord John mandou 400 soldados e marinheiros a varrerem a ilha à procura do Sr. Willoughby, na época suspeito de um crime particularmente atroz. Ele não fez aquilo, sabia? Senti vontade de acrescentar. Lord John ergueu uma sobrancelha para mim. Está bem, disse ele secamente, já que nunca o apanhamos. Ah, que bom. Olhei para Ian e movi os polegares meio centímetro para cima, pressionando outra vez. O rosto dele continuava contraído de dor, mas acreditei que a palidez nos cantos da sua boca diminuía um pouco. Eu imagino que não saiba quem matou a senhora Alcott. A voz de Lord John era casual. Olhei para ele, mas o seu rosto não mostrou nada, além da curiosidade simples e várias manchas. Sei sim, respondi com hesitação, mas sabe? Um assassínio? Quem foi? O que aconteceu, tia? Ai! Ian abriu os olhos sobre os meus dedos, arregalados com interesse, mas depressa os fechou com uma careta de dor quando a claridade os atingiu. Está quieto, ordenei-lhe, e pressionei os polegares nos músculos em frente às suas orelhas. Estás doente. Ai! Ele gritou, mas deitou-se obedientemente e ouvimos o rumorejar do colchão sob o seu corpo magro. Está bem, tia, mas quem? Não pode dar pedaços de informação dessa maneira e esperar que eu durma sem saber o resto. Não pode, pois não? Ele abriu um dos olhos em direção a Lord John, que lhe respondeu com um sorriso. Já não tenho responsabilidade nesse assunto, disse-me Lord John. No entanto, disse ele com mais firmeza a Ian, podes parar de pensar que talvez a história incrimine alguém que a tua tia queira proteger. Seria descortês insistir para obter pormenores, se for o caso. Ah, não, não é isso, disse-lhe Ian, com os olhos bem fechados. O tio Jamie nunca mataria ninguém, a não ser que tivesse bom motivo para isso. Pelo canto do olho vi Lord John mexer-se, ligeiramente alarmado. Era óbvio que ele nunca pensara que poderia ter sido Jamie. Não, disse-lhe vendo as sobrancelhas claras unidas, não foi ele. Bom, não fui eu, tampouco, disse Ian. E quem mais a tia poderia estar a proteger? Lisonja é este, Ian, disse eu secamente. Mas já que insistes. A minha hesitação era, na verdade, para proteger o jovem Ian. Ninguém mais poderia ser prejudicado com a história. O assassino estava morto e, até onde eu sabia, o Sr. Willoughby também morrera nas matas escondidas dos montes jamaicanos, apesar de esperar sinceramente que não fosse verdade. Mas a história envolvia outra pessoa também, a mulher que conheci como Gaylis Duncan e mais tarde como Gaylis Abernathy, que deu ordem para que Ian fosse sequestrado da Escócia, preso na Jamaica, e por causa dela ele passou por coisas horríveis que só começara a contar-nos recentemente. Mas não podia evitar isso agora. Ian estava a ser teimoso como uma criança que insiste para que lhe contem uma história antes de dormir. E Lord John estava sentado na cama como um gorila à espera da banana, os olhos a brilhar de interesse. E assim, com a vontade macabra de começar com era uma vez, eu recostei-me na parede e, com a cabeça de Ian ainda no meu colo, comecei a contar a história de Rose Hall e da sua senhora, a bruxa Gaylis Duncan, do reverendo Archibald Campbell e da sua irmã estranha, Margaret, do demónio de Edimburgo e da profecia Fraser, e de uma noite de incêndio e de sangue de crocodilo, quando os escravos de 6 propriedades ao longo do rio Yalhaz se tinham revoltado e matado os seus donos, incentivados pelo Wongan Ishmael. A respeito de eventos na caverna de Abandaué, no Haiti, não disse nada. Ian, afinal, estivera lá. E aqueles acontecimentos nada tiveram a ver com o assassinato de Mina Alcott. Um crocodilo? Murmurou Ian. Os seus olhos estavam fechados e o rosto estava mais relaxado sob os meus dedos, apesar da história assustadora que eu contava. A tia viu o mesmo? Não só vi, como o pisei, respondi. Ou melhor, pisei-o e só depois o vi. Se eu o tivesse visto antes, teria desatado a correr para o outro lado. Ouvi um riso baixinho vindo da cama. Lord John coçou o braço a sorrir. Senhora Fraser, a senhora deve achar a vida aqui sem graça nenhuma, depois das suas aventuras nas Índias. Eu não me importo de ter uma certa monotonia de vez em quando, disse eu. Involuntariamente olhei para a porta fechada, onde encostei o mosquete de Ian, que trouxe do armazém quando o fui buscar. Jamie levara a própria arma, mas as suas pistolas estavam no aparador, carregadas e prontas, como ele as deixara para mim, com os tojos de balas e a caixinha de pólvora muito bem disposta ao lado delas. Estava agradável no interior da cabana, com o fogo a brilhar, dourado e vermelho nas paredes ásperas, e o ar estava impregnado do aroma do guisado de esquilo e do pão de abóbora, com o gosto azedo do chá de salgueiro. Passei os dedos pelo queixo de Ian. Ainda não tinha marcas vermelhas, mas a pele estava firme e quente, ainda muito quente, apesar da casca de salgueiro. Falar sobre a Jamaica tinha-me, pelo menos, distraído um pouco da minha preocupação com Ian. A dor de cabeça não era um sintoma incomum em alguém com sarampo. A dor de cabeça forte e prolongada, sim. Meningite e encefalite eram complicações perigosas e possíveis da doença. Como está a cabeça? Perguntei. Um pouco melhor, respondeu ele. Tossiu, os olhos semicerrados, quando os espasmos lhe agitaram a cabeça. Parou e abriu os olhos ligeiramente, riscos escuros que brilhavam de febre. Estou muito quente, tia. Saí da cama e fui torcer um pano que estava dentro da água fria. Ian mexeu-se ligeiramente enquanto eu lhe passava o pano no rosto e fechou os olhos novamente. A senhora Abernathy deu-me ametistas para beber para a dor de cabeça, murmurou ele ensonado. Ametistas? Eu assustei-me, mas mantive a voz baixa e calma. Bebeste ametistas? Moídas em vinagre, disse ele, e pérolas com vinho doce. Mas isso era para forrar o estômago, disse ela. O rosto dele estava vermelho e inchado, e ele virou a cara para a almofada fria, procurando alívio. Ela era ótima com pedras. Queimava esmeraldas em pó na chama de uma vela preta. Esfregou-me o pênis com um diamante para mantê-lo duro, disse ela. Ouvi um som baixo vindo da cama e ergui o olhar para ver Lord John apoiado num cotovelo com os olhos arregalados. E as ametistas funcionaram? Limpei o rosto de Ian delicadamente com o pano. O diamante funcionou. E ele tentou dar uma gargalhada típica de um adolescente, mas esta transformou-se numa tosse forte. Não temos ametistas aqui. Infelizmente, disse eu. Mas temos vinho, se quiseres. Ele quis, e eu ajudei-o a beber, bem diluído com água, e depois recostei-o novamente na almofada, corado e com os olhos pesados. Lord John também se tinha deitado, e ficou a observar os cabelos loiros, despenteados, espalhados na almofada. Era o que ela queria com os rapazes. Sabia? Disse Ian. Os olhos estavam bem fechados contra a luz. Mas ele conseguia ver alguma coisa, ainda que fosse apenas nas névoas da memória. Lambeu os lábios, eles começavam a secar e a rachar, e o nariz começava a pingar. Ela dizia que a pedra crescia dentro de um rapaz, aquele que ela queria. Dizia que tinha de ser de um rapaz, que nunca tivesse estado com uma rapariga. Isso era importante. Se ele já tivesse estado com uma rapariga, a pedra não serviria. Se ele tivesse uma, parou para tossir e terminou sem fogo, com o nariz a pingar. Dei-lhe um lenço para que ele se assoasse. Para que é que ela queria a pedra? Lord John parecia solidário. Sabia muito bem como Ian se sentia naquele momento, mas a curiosidade fez com que ele perguntasse. Eu não me opus, também queria saber. Ian começou a abanar a cabeça e depois parou a gemer. Ai, ai, meu Deus, a minha cabeça vai explodir de certeza. Não sei, homem, ela não disse. Só disse que era necessário. Precisava disso para ter a certeza. Ele mal conseguiu terminar a última palavra e foi logo acometido por outro acesso de tosse, pior do que o primeiro, mas parecia um cão a ladrar. Tens de parar de falar, comecei eu a dizer, mas fui interrompida por uma leve batida na porta. Paralisei instantaneamente, com o pano molhado ainda na mão. Lord John inclinou-se rapidamente para fora da cama e tirou uma pistola de dentro de uma das suas botas, que estavam no chão. Levando um dedo aos lábios para pedir silêncio, fez um meneio de cabeça em direção às pistolas de Jamie. Eu caminhei em silêncio até ao operador e agarrei numa. E acalmei-me ao sentir o peso na mão. Quem é? Perguntou Lord John, com uma voz surpreendentemente forte. Não houve resposta, apenas um tipo de arranhão e um gemido baixo. Suspirei e baixei a pistola, dividida entre a irritação, o alívio e a diversão. É o teu cão, Ian. Tenho certeza? Lord John falava em voz baixa, a pistola ainda voltada para a porta. Pode ser um truque índio. Ian virou-se com esforço e olhou para a porta. Rolou, gritou, a voz rouca e rachada. Rouco ou não, Rolo conhecia a voz do seu dono. Ouviu-se um profundo e feliz hão-hão lá fora, seguido de arranhões fortes, a cerca de 1,20 m do chão. Maldito cão, disse eu, e fui abrir a porta. Para com isso ou vou transformar-te num tapete. Ou num casaco, ou algo assim. Dando à ameaça a devida atenção, Rolo passou por mim e entrou no quarto. Muito feliz, impulsionou o corpo de 50 quilos do chão, indo aterrar diretamente na cama, fazendo com que ela balançasse perigosamente, com as juntas a ranger em protesto. Ignorando um grito contido do ocupante da cama, lambeu Ian sem parar, no rosto e nos braços, o qual levantou os braços numa tentativa de defesa contra o ataque. Cão feio, disse Ian, fazendo um esforço para afastar Rolo do seu peito e rindo, apesar do desconforto. Eu disse cão feio, vai para o chão. Para o chão, repetiu Lord John com seriedade. Rolo, interrompendo as demonstrações de afeto, circundou Lord John com as orelhas baixas. Fez uma carranca e mostrou os dentes. Lord John assustou-se e levantou a pistola. Para o chão, há de obduí-lo, disse Ian, tocando na pata de trás de Rolo. Tira o teu rabo peludo da minha cara, criatura malvada. Instantaneamente, Rolo ignorou Lord John e subiu para a cama, virando-se 3 vezes e amarrotando os lençóis com as patas, até se deitar ao lado do seu dono. Lambeu a orelha de Ian e, suspirando profundamente, posicionou o focinho entre as patas grandes, cheias de lama, na almofada. Queres que o tire daqui, Ian? Ofereci, olhando para as patas do cão. Não sabia muito bem como iria conseguir tirar um cão do tamanho e do temperamento de Rolo, a não ser alvejá-lo com a pistola de Jamie e arrastar a carcaça para fora da cama. Por isso fiquei muito aliviada quando Ian não aceitou a minha sugestão. Não deixe-o ficar, tia, disse ele. Ele é um bom companheiro, não é, Jacaride? Pousou a mão no pescoço do cão e virou a cabeça de modo que seu rosto ficasse encostado ao pelo grosso do animal. Está bem. Movendo-me lentamente com um olhar atento aos olhos amarelos e que não piscavam, aproximei-me da cama e acariciei os cabelos de Ian. A sua testa ainda estava quente, mas achei que a febre tinha baixado. Se aumentasse à noite, como poderia acontecer, provavelmente seria sucedida por um acesso de tremores fortes e Ian encontraria conforto no pelo quente de Rolo. Durmam bem. Oid kemnyat. Ele estava meio a dormir, entrando em sonhos vívidos, e o seu boa noite não passou de um murmúrio. Eu andei em silêncio pelo quarto, arrumando o que usara naquele dia. Um cesto de amendoins, recém-colhidos para lavar, secar e guardar. Uma panela de juncos secos, espalhados e cobertos com uma cama de banha de bacon, para fazer velas. Fui à despensa, mexi a cerveja que fermentava na bacia, espremi o coalho do queijo macio e fiz a massa do pão de sal para ser cozido na manhã seguinte, quando o pequeno forno holandês, construído ao lado da lareira, estivesse quente devido ao fogo moderado da noite. Ian estava a dormir quando voltei para o quarto. Os olhos do Rolo também estavam fechados, apesar de ele ter aberto um deles quando entrei. Olhei para Lord John. Ele estava acordado, mas não olhou para mim. Sentei-me à frente da lareira e agarrei no grande cesto de lã com os padrões índios, verde e preto, devorador do sol. Tinha Gabriel chamado ao padrão.